Daqui a pouco, a Serra Azul toca pra você. Serra Azul. ZYH799, Rádio Serra Azul AM 580 kHz. Uma emissora da Fundação Dom Juvenal Roriz. 1000 watts de potência. Evangelizando, levando música, informação e atrações da mais alta qualidade. Rádio Serra Azul. A gente fala, a região responde. Caiapônia, Goiás. Diocese de São Luís de Montes Belos. Serra Azul. Sertanejo Raiz. Subindo nível musical. Clássicos Sertanejo. Bom, 6h58 agora. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui pra Geusa. Geusa, tá mandando um abraço aqui, ó, pro Cleudaci, seu esposo, pro Zé de Teresópolis, também a Grace Guimarães, também pro Tio Getúlio, a Tia Raimunda lá na Fazenda Segredo. Tá mandando um abraço aqui pro comunicador Wender Almeida e toda a família, pros seus pais, a dona Nilza e seu José, a todo o pessoal na Fazenda Barreirinho, né, Geusa? Um forte abraço, pra maninha também, a Lu lá da subestação, de Nilson, João Vitor, também o Fábio, a Lohane e a Laura, o genro e as filhas. Um abraço, tá bom, Geusa? Feliz ano novo pra vocês aí, muito obrigado pelo carinho. Bom, tô indo nessa, pretendo voltar com você às 15 para as 8 com o nosso Revista RDR, trazendo só as melhores. Bom, vem aí o Padre Jânio na sequência. Deixa eu mandar essa aqui pra Geusa, né, e toda a família. Muito obrigado pelo carinho. Alô, Verimaldo. Alô, Cidinha. Um abração pra vocês aí. E também o FIFA, né, FIFA. Um abraço pra vocês aí. Alô, Adilson Leão Leite. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho. E também a Jane, na fazenda do Dr. Rainer. Um abraço. Bom, uma excelente manhã pra você. Muito obrigado pela sintonia. Eu volto daqui a pouquinho. Clássico sertanejo. O sucesso volta daqui a pouco na Serra Azul. Você fica conectado com o sucesso. ZYH799, Rádio Serra Azul AM 580 kHz. Uma emissora da Fundação Dom Juvenal Roriz. 1000 watts de potência. Evangelizando, levando música, informação e atrações da mais alta qualidade. Rádio Serra Azul. A gente fala, a região responde. Caiapônia, Goiás. Diocese de São Luís de Montes Belos. Serra Azul AM. A partir de agora, na Rede Diocesana de Rádio, Santa Missa em seu lar.